好没有？ Digo 4 no 5, está autorizado a aliar e manter a cabeceira no zero. Trip 5-4 no 5, copiou a torre? Trip 5-4 no 5, está autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Golfe de 7 motores, então. Autorizado via aquilo até a Golfe. Vai puxar, ainda fazer aquilo, Alfa. Chama. Se manter na Golfe e chama para retorno. Motor igual no 869, decolou para 1500 na aeroporto. Sou no 869, contato radar na decolagem, sul para o nível 360 na Cedargo. Direto 360 no 869. Autoriza Elefa. Estou vendo, chama naquilo, está ingresso na alfa. Aquilo está ingresso na alfa. Autorizado, 567, chama taxa. Obrigado. IP 529, está da conquista, qual a IP? 4 no 5, está autorizada a decolagem, pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 139. 1935, transponder 5423. Correto, 529, chama o espectro. Trip 4 no 5, decolado aos 38, chame controle 199 e 135. 1935, boa noite, trip 5 4 1 5. Salvador, cordial, boa noite, ao trip 5 4 1 5. Trip 5 4 1 5, contato radar na decolagem, sul para o nível 140 na saída coral. 140, saída coral, trip 5 4 1 5. Estabilizada final S-Way, o voo 1645. Voo 1645, completa final torre 118, décimo 195. 1895, o voo 1645. Boa tarde. Boa. Torre Salvador. Tarde ao voo no 645, estabilizado final S-Way. Voo no 645, continue a aproximação. Continua no 645. 645, está autorizado o seu pistão no zero, vento 090 graus, 14 nós, cheque frente pouso. Trem embaixo travado, está autorizado o pouso na 10, gol 1645. Solo tomador, papapango, papá. Papá, papá, papá, cano, papá, autorizado ingresso, sexo real. Solta a moto 500, desgastando alto. Aralzaco, sessão 3567, com 180 a bordo. 3567, táxi à direita via Índia, ponte 090, 11895, ajuste no 009. Índia. Passar por Fama, se lá tem o mesmo, foi em posição, mas recebo informação do moto já. E Alfa. Enter. Nossa, boa tarde, mantenha condições. Slide corredor Vera Cruz, reporte Paripe, para ingresso no corredor Interlagos, confirmando a procedência é Morro e o PUB. Altimetro 009, reporte Paripe, para ingresso no corredor Interlagos. Salvador, Delta 3567, boa noite. Delta 3567, após passagem da aeronave que pouso, está autorizado a aliar e manter a cabeceira no zero. Agora, Lima, Delta 3567. No 645, solo aos 43, libere primeira direita, no solo no 2 no décimo nove. Décimo nove é liberado, gol no 645, bota. Tá 3567, está autorizada a decolagem de pistão no zero, vento 090 graus, 109. Gol 1869, chamador centro, Recife, 128, décima 8, alterne, 135, décima 3. Recife 288, 353, 1869, obrigado, boa noite. Boa. Para controle. Papá tranquilo, Oscar, na escuta. Autorizado, direto rotatório, reporte visual com a pista no set. Juliette Romeu, controle. Confirma 2 GPS no fora da barra. Autoriza 2 GPS no fora da barra, o Max Juliette Romeu. Barra subindo em sinal. Voador, boa noite, eu tô em 3567, completo. Então 3567, contato radar na decolagem. Suba para o nível 360 na saída Arbor, transfere. 360, pode voar Arbor? Autorizado direto Arbor após 2 mil pés o TAM 3567. Permitido. Salvador, Lucianer 6201, prossegue o treinamento no 3. Lina 201, assim, tráfego da Gol, parqueado 04, está autorizado, chama táxi. Contente, senhora? Tráfego da Gol, agora para ingressar no 04, assim que ele parquear, está autorizado, né, chama para o táxi, 6201. Sim, assim que eu vou parquear, está autorizado, 6201. Charlie Victor Hotel, clear to Vitória da Conquista, excuse me, flight level 100, take off runway 17, left to turn, correction, right turn, Arbor, Elephant, departure control 119-35, squawk 5150. Departure control 119-35. Sister Hotel, that's correct. Confirm souls on board. Roger, sir. Now contact 119-85. Patango Victor Charlie Hotel, startup approved, report ready for taxi. Confirm, people on board. Six on board, easy, easy. Okay, 5 hours, 6 on board in Salvador. Call me ready for taxi. Confirmando que minha 201 já está autorizada. Correu, está passando o tiro, nossa. Tango Kilo Romeu Oscar, reporte na final da 17. Vento 090 graus, 109. Nossa, torre 118, decimal 95. Solo Salvador, o Papa Tango, Papa, Papa. Prossiga. Papa Tango Papá na Golf para retorno ao pátio 3. Autorizado via Alfa para o pátio 3. Chama agora o centro Recife 128.8, alta 135.3. 288.135.3, tá? 3567. Leda Bridge, controle 11935, aciona 5432. Romeu Oscar, está autorizado o pouso pistão no 7, vento 100 graus, 129. Pouso para o Kilo Romeu Oscar. 7935, contato. Na área da Tigo 9, 11935. Qual é o nome da Tigo 9? É, 1935, eu estou saindo da Tigo 9. Ah, correto, chama o Bushwag acionamento. Por favor, isso aqui, né? 6201, com a bordo, o caminho de 3:40, Antena Guarulhos. Antena Guarulhos. Tá correndo pra mim? Conta 5-5. 6201 na chanela direita, via Índia, ponto de esquerda no 01-1895, ajuste no 009. Direita Índia, 295, espera 1009, ajuste de Oceania 6201. Não foi copiado, mas você vai ter o meu. Entra, mas você vai ter o meu, torre 118.95. confirma a aeronave de motor? Primeiro é cruzar 35 e após? Manter sobrevoo na região do Flamengo. Ah, ok, mantenha então a linha do litoral, cruze a final 35, repórter livrando o eixo. Autorizado o cruzamento da 35, vai manter a linha do litoral, repórter livrando o eixo, correu. O quilo do Oscar no solo 56, frequência livre estacional, boa noite. Espera pronto, hoje é 9201. Oceana 6201, está autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, VS 090 graus, 129. Linha decola, 6201. Sapatão Victor Charlie Hotel, taxi approved, report join runway 17. Mike Juliette Romeu, esteja atento à aeronave da Avianca iniciando a rolagem da cabeceira 1-0 para manter-se afastado do eixo da 28, ok? Essa é a informação do Dr. Mike Juliette Romeu. Afirmativo, Mike Juliette Romeu, está ciente do Avianca iniciando a rolagem na 1-0? Ciente, vai agora para cruzamento da 35 sem interferência com a decolagem e o eixo da pista. Ok, após o senhor pretende cruzar lá a 28, confirma. Afirmo em mais 3 minutos. Vai chamar para cruzamento. Ok, então mantenha-se afastado agora para o cruzamento. Vai mantendo e livrando o eixo da 35 neste momento. Sim, sim. Clear the runway 17, call me for takeoff. Oceana 6201, decolado 58, chame controle 1, 9 do 35. 0935, boa noite, Oceana 6201. Salvador, uma boa, Oceana 6201. Oceana 6201, no contato, radar na decolagem, suba 3600 da L. 3606 da Bael, autoriza a Leda da presença? Afirmo, direto Leda, está livre. Direto Leda, obrigado. Trip 5415, posição coral, serviço hora terminado. Mantenha 140, chama no ponto de 120, décima 1. Salvador Agora 645, tem informação Papá, quando for possível autorização Vitória. Confirma a aeronave? Voo no 645. Max Juliette Romeu, está autorizado o cruzamento da cabeceira 2-1. Autorizado o cruzamento, haveria possibilidade de cruzar no ponto central da 1-0? Chama no solo? 645 chamou, quando possível, autorização Vitória, informação é Papá. Ok, agora 3/3, aguarde para a Copa, no 645. Está aguardando, voo. Voo 1-645, Papá confere, autorizado para Vitória, nível de voo 360. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída da Eule e da Eudes, Upper Reach 50, transponder 5441, controle de Salvador 199, decimal 35. E 360 ao nível, após decolagem, curva direita, na Dael Leda Ilde, aciona 5441, 1935 é o controle, o voo número 45. Voo número 45, treinamento correto, reparte para puxa acionamento. Estamos com acionamento, muito obrigado. Juliette Romeu, norte da torre. Segue agora para o norte até a rotatória. Trip 5219, autorizado. Puxa acionamento, número táxi. Esse é a Índia com a Índia Grato. Vitor Charlie Hotel, clear de take-off, runway 17, wind 100 degrees, 12 knots. Mike Juliette Romeu, já não interfere mais nas suas aproximações da 197. Mike Juliette Romeu, chame controle em 199-35. 199-35, Romeu. Olhe novamente, papapapá, Mike Juliette Romeu, boa noite. Mike Juliette Romeu, prossiga. Já livrou a frequência da torre, segue agora para pouso no Sierra Índia, Eco Índia, em mais 3 minutos. Gente, Mike Juliette Romeu, pouso Sierra Índia, Eco Índia, 3 minutos para o pouso, reparte visual. Depois para visual, Romeu. Papatango, Victor Charlie Hotel, Airborne 803, contact control 119.35. Control 119.35, Victor Charlie Hotel. This is Papatango Vitor Charlie Hotel, depart from runway 17, airborne departure. Charlie Romeo, Vitor Charlie Hotel, radar contact on departure, climbing maintain 100, airborne departure. Climbing maintain flight level 100, airborne departure. Press the position, you are clear to fly direct Vitória da Conquista, Vitor Charlie Hotel. Clear to fly direct Vitória da Conquista, Vitor Charlie Hotel. Começa livre, Juliette Romeu. Boa noite, está 3897 com a informação papá. Então 3897, por favor, confere quanto cópia. Pronto, cópia 3897. Então 3897, autorizado para Guarulhos, nível de voo 320. saída da cola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da Leda Bridge, Upper Zulu 1-6, Brava Tel Zulu, passa conforme a roda do plano, Transponder 5437, controle Salvador 1-9, decimal 35. Autorizado Guarulhos, nível 320, Upper Zulu 1-6, Brava Tel Zulu, passa a roda do plano. Bola da 1-0, com curva à direita da Elvedra Bridge. Transponder 5437, controle 7193, escuta 3897. Está 3897, cotejamento correto, chama para posicionamento. Chamar a para o próximo 3897. CNE 6201, chame centro Recife, 1251, alterno 3395. 251-3395, CNE 6201, uma boa. Trip 5219, livre táxi via Pátio 1, táxi Índia, para o ponto de espera da pista 1-0, quando lá chame torre 1-1-8 de 95, altímetro 1-0-09. Quente via Pátio 1, Índia, ponto de espera 18-95 a torre, 5219. Trip 5219, está autorizada a linha de decolagem de pista 1-0, vento 090 graus, 149. Sim,

para o controle 1993, Azul 4206. Azul 4206, cartejamento correto, reporte para o posicionamento. Geraria simultâneo, voo no 645. Voo no 645, negativo, aguarde. Aguarde. Charlie Hotel, informe seu estimado de pouso. Five Niner, roger that, thank you. A 3894, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Oceaner 6259, confirme. 01 para o posicionamento. Oceaner 6259, ciente, aguarde o número 2 para o posicionamento. Guardando como número 2, 6259. Gol 1645, solo. Legal. Gol 1645, após o tanto que se era retaguarda, autorizado o pushback acionamento. Após a passagem do carro retaguarda, está autorizado o push acionamento 6459. Tá, 3897 para o táxi com 210 a bordo, 3 horas e 30 minutos, alternando o galeão. Tá, 3897, livre táxi, via Pationa, táxi Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 118, decimal 95, altimetro 1009. 1009, livre táxi, Pationa, indo até o ponto de espera da 10, 3897. A 3894 está autorizada para o EDTAP. Butantan 3897, encontro espera da 10 pronto. Tá, Butantan 3897, está autorizada a linha de decolagem pista 10, vento 100 graus, 129. A linha de decola pista 10, Butantan 3897. Sanair 6259, Salos. Prossigo 6259. Sanair 6259, após o táxi da aeronave da Gol, autorizado puxo back acionamento. Passa táxi da aeronave da Gol na retaguarda, autorizado puxo back acionamento, 6259. Charlie Hotel, contact now Recife Center on 128.8, backup 135.3. Ah, 3894, livre descida para 2000 pés, o altímetro 1010, está autorizado ali a X-Ray, reporte no localizador, apresente a proa de duna, está livre. Nada presente. 645, 128 PLB, 3 horas e 40, alternando Campinas. Voo 645, livre táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame torre 119.95, altímetro 10.10. Ok, via Índia para o ponto de espera da 10. Quando lá, 119.95, 1010, voo 645. Golo 645, corrigindo, torre 118, decimal 95. 18, 95, obrigado. Está autorizado alinhar e manter. Ali mantém, voo 645. Voo 645, está autorizado alinhar e decolar, sistema 0, vento 100 graus, 119. A linha de cola, o voo 1645, capiteira 10. Paulo, Ocean Air 6259 para o táxi, com Uno 38 a bordo, autonomia de escolha de Trano Galeão. Boa noite. De táxi via Índia para o ponto de espera da pista 10. Quando lá me torre 118 de 95, altímetro no 090. 090, de táxi para o ponto de espera. 10, torre 10895. Oceanair 6259, torre 118 de 95. 10895, 2. Lua 45, contato radar na decolagem, suba ao 360 Cerebelo. Subindo, 360, cumprindo o perfil da El, o Gol 645. Oceana 6259, está autorizada a NR decolar de pistão 10, vento 100 graus e 13. Autorizada a NR decolar de pistão 10, 6259. Salvador, Flip 5219. Prossiga. Prossiga 5219. Controle o Trip 5219. Prossiga 5219. Já coordenar o nível 160 com o centro Recife, por favor, nível final. Gente, suba e mantenha. Vamos coordenar com o mesmo agora, 5219. 219. Tô 3894, estabilizado. Completa a LS Actuation, monitor, Renault 8, decimal 95. 1-1-1-8-9-5-3-2-9-4. Trip 5219, mantenha 160 e chama agora o Centro Recife 1288, alternando 1-3-5-3. Centro Recife 288, 3-5-3, 5219, mais boa tarde. Salvador, uma boa noite, tá 3894. Está 3894, continue a aproximação. Continua, 3894. Está 3894, está autorizado o pouso de pistão 10, vento 100 graus, 139, cheque trem de pouso. Autorizado o pouso, 3894, trem baixado, cavalo. Oceana 6259, decolado aos 31, chame controle 119.35. 935-6259. Pouso da 6259, contato radar na decolagem, suba ao 360. 360, tá cruzando, tá cruzando 2000, tá cruzando, tô de líder? Afirmo, tô de líder, está livre. Confere? Está livre, tô de líder. Livre, grato, né, 29. Tá 3897, chame Centro Recife 1251, alterna 13395. Agora chama Recife, obrigado, tá 3897, bom feriado. Tourist 851, good evening, proceed on bump arrival, clear down to 4,000 feet, QNH 1010. Guardando 7 para você. Tá pronto já para decolar, hein? Guardião 07, o vento de 1.00 graus com 14 nós, o altímetro no 017. Está autorizada a sua decolagem com do farol do Tapuã inicialmente até coordenação com o doutor. Tem reporte? Está falando, pessoal. Guardião 07, o controle autorizou tomar a proa direto para o CAB. Estou vendo aí que já decolou aos 3.4. Chama o controle 119 decimal 35, só confirmando 2 horas. Qual é o PLB e o comandante? 2 horas de autonomia, comandante é Bandeira. Dá presente proa do CAB, é isso? Afirmativo, pode tomar direto a proa do CAB. Comandante Bandeira e o PLB é? 02. 02, ok. 07. Tá 3894, perdão. Se o solo fosse 34, chame agora o solo 21-9 para o táxi. 219, uma boa noite. Boa. Paulo Salvador, boa noite. Tá 3894. Tá 3894, livre táxi via Alfa, reporta aí, seu Juliette. Via Alfa, reporta aí, seu Juliette. 3294. Para o 07.